mano, no contrabaixo. Chora no meu colo, bebê. Com ele é de tristeza e comigo é de prazer. Começar a falar, a sua cara tá entregando o que aconteceu. Tá tudo bem, tô sempre aqui pra quando precisar. Quando ele xingar, eu te chamo de meu bem. Quando ele te expulsar, você me liga e fala bem. Eu vou correndo te salvar, mas se ele te é chorar. Chora no meu colo, bebê. E deixa que eu cuido de você. Chora no meu colo, bebê. Com ele é de tristeza, comigo é de prazer. Chora no meu colo, bebê. E deixa que eu cuido de você. Chora no meu colo, bebê. Com ele é de tristeza, comigo é de prazer. Com ele não, mamãe. O papai chegou. Vem. Ele não sabe estourar das teclas. Nem começar a falar, a tua cara tá entregando o que aconteceu. Não. E aí? Tá tudo bem, pra quando precisar. Quando ele te xingar, chamo de meu bem. Quando ele te expulsar, você me liga e fala bem. Eu vou correndo te salvar, mas se ele te fizer chorar, fique não. Chora no meu colo, bebê. E deixa que eu cuido de você. Chora no meu colo, bebê. Com ele é de tristeza. E aí, mamãe? Que eu cuido de você. Chora no meu colo, bebê. Com ele é de tristeza e comigo é de prazer. Só pra chorar, só se for de prazer.